Esse país é bonito, até na TV ele é lindo. Achou que o tempo quando construiu o Brasil estava sorrindo. É, mas eu não, mas eu não. Infelizmente sorrir acontece pouco comigo. No Brasil é assim, pra uns paraíso, pra outros castigo. Pobreza e crime, eles chamam pobre de bandido. Se eu pudesse escolher, nem aqui eu teria nascido. Nascer pra quê? Pra sofrer, sofrer. Ser judiado, humilhado, dar a cara e a alma pra bater. O povo se diz é dono deste lugar. É branco ou preto, seja qual for a suspeita. Não respeita as cores direito. Tudo racista, sociedade estúpida e capitalista. Vagabundagem sem fim, ladrão a perder de vista. Tô feito um boboca falando a verdade e pedindo perdão. Chamando puta de minha santa mãe e vagabundo de paizão. Já me convenci que onde eu nasci é lindo, mas só tem canalha. Eu sei que honesto não vinga, mas não jogo minha toalha. Eu não jogo minha toalha. Eu também queria. Quanta dificuldade na periferia a sociedade rejeitaria. O poço das drogas tá de porta bem aberta. A escola da rua só ensina o que não presta. Da sociedade, eu sou um Zé Ninguém. O meu semelhante me menospreza também. Às vezes me questiono se vale a pena viver. Será covardia não ter coragem pra morrer? Vida do caralho, vida do caralho. Será que eu nasci com a pior carta do pior baralho? Sem alicerce, é só uma mesa de bar. Um baseado pra fumar, um Angola é uma carreira pra cheirar. Realidade fudida, fudida, fudida, fudida. A pior droga da vida, às vezes é a própria vida. E a raiz disso tudo vem lá no fundo do baú. Foi plantado pelo um homem carniceiro tipo urubu. O resultado está aqui, aí, bem na sua frente. Ser um humano sem rumo, sem família, sem parente. Ser um humano sem rumo, sem família, sem parente. Será que a sociedade humana não me cabe? Nem que o mundo desabe, não choro nem que me pague. Não choro nem que me pague. Nem que me pague. Imaginei, mas ainda não chorei. Por quantas dores mais doída ainda não passei. Às vezes melhor esperar o tempo dizer. Pode crer, um rap cabeção me ajuda a entender. O que será de um sangue que nem isso pode ter? Que nem isso pode ter. Playboy do cérebro colado que curte me esnobar. Eu tenho que me controlar pra não te derrubar. Doutor do coração anestesiado não entende minha dor. Eu sou pequeno mas não me troco por nenhum dinheiro do senhor. Vagabunda brasileira que não merece meu amor. Hei de morrer na solidão mas não confio em seu pudor. A sociedade inventa a diferença e eu pago o preço. Passo a passo queda a queda e eu me entristeço. Passo a passo queda a queda e eu me entristeço. e eu me entristeço. Eu me entristeço porque nesse país solidariedade não existe. Por isso eu não choro, mas por isso fico triste. Triste porque meu país é bonito, mas nele não existo. Triste porque nele acredito, triste porque não desisto.